das produções de Concórdia do Pará. Diego Evolution, o top do Pará. Douglas Super, o DJ da galera. You get to hear me now. Estúdio PE Produções. Produção em áudio e imagem visuais de Concórdia do Pará. Vai ser tão fácil, pra mim vai ser tão fácil ganhar o meu coração, me encher de ilusão. Vai ser tão fácil, pra você vai ser tão fácil ganhar o meu coração, quando ouvir essa estação. Com o programa Tarde Máxima, eu sinto esse amor por você. Rádio Litoral FM de Carutapera, me apaixonei. Com o programa Tarde Máxima, eu sinto esse amor por você. Com DJ Vandinei, Rádio Litoral FM, me apaixonei. Ah, eu estou me apaixonando, a cabeça tá pirando. Sente os olhos de princesa que estão me endoidando. Tá ficando cego, amor, tô amarrado nesse seu olhar. Desde que eu te conheci, eu fiquei mais que apaixonado. Fiquei louco com teu jeito de menina. Me deixa doido, mexe com meu coração. Não demora pra me dar o seu amor. É você, eu só quero amar você. Eu vou parar o tempo pra que esse amor seja eterno. É você, eu só quero amar você. Eu vou parar o tempo pra que esse amor seja eterno. É você, eu só quero amar você. Eu vou parar o tempo pra que esse amor seja eterno. É você, eu só quero amar você. Eu vou parar o tempo pra que esse amor seja eterno. Quem fala é de Giléo, da dupla Léo David e da banda LD. E estamos juntos com o nosso grande amigo e parceiro, DJ Elias Concordiense. Detona, meu DJ! Beijo, parecia algo casual. Eu não queria nada sério. Não, não, era só um lance, nada mais. Mas de repente estou pensando em ti. Mas não consigo dormir. O que que aconteceu? Menina, eu sou teu. No meu quarto escuto o som tocar, com o DJ Catitinha e Catitão, DJ Thiago e Ednei, e o mestre Manuel Júnior Pancadão. Super Trovão Digital, o Águia do Marajó. Super Trovão Digital, o Águia do Marajó. Super Trovão Digital. Super Trovão Digital, o Águia do Marajó. Super

mensagens do estúdio PE Produções de Concórdia, Pará. DJ Elias Concordiense. Mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Vai, Fábio Super, toca pra essas meninas. Vai, Fábio Super, toca pra essas meninas. Solta o gavizão, ela joga a bunda pra cima. Solta o gavizão, que ela joga a bunda pra cima. Santorini tá tocando, vai botar pra detonar. Santorini tá tocando, vai botar pra detonar. Bota a tcheca na frente, lá vai bala de AK. Bota a tcheca na frente, lá vai bala de AK. Vai, Fábio Super, toca pra essas meninas. Vai, Fábio Super, toca pra essas meninas. Solta o gavizão, ela joga a bunda pra cima. Solta o gavizão, que ela joga a bunda pra cima. Santorini tá tocando, vai botar pra detonar. Santorini tá tocando, vai botar pra detonar. Bota a tcheca na frente, lá vai bala de AK. Bota a tcheca na frente, lá vai bala de AK. Esse aqui é o CD especial DJ Elias Concordiense. Só as tops, tá, meu bem? Isso é meu batera! Esse mundo cruel, vamos saquear o império e povoar o céu. Vamos saquear. Sabe quem é? Sabe quem é? É o Paulinho da DJ. DJ Elias, o DJ das atuais e das marcantes. Sabe quem é? Sabe quem é? É o Paulinho da DJ. Concordiense, o DJ das produções de Concórdia do Pará. Estúdio PE Produções, produção em áudio e imagens visuais de Concórdia do Pará.